menino dos monarcas, vou dizer como é que é. Tenho shorts, tem milonga, tem rancheira e chamamé. Tem bugio e tem vaneira, vamos arrastar o pé. De vez em quando uma valsa pra desfolhar o bem me quer. Nos fandangos dos monarcas só não dança quem não quer. Por isso vamos dançar, não desperdice essa marca. Faça a vida fandangueira na maneira dos monarcas. Por isso vamos dançar, não desperdice essa marca. Faça a vida fandangueira na maneira dos monarcas. Do Varguinhas é feitiço sem despacho. Hoje o Dinho vai dizendo, por aqui também me acho. O João judia a guitarra e o Luiz castiga o baixo. O Nelson na bateria, o Ivan cantor buenacho. E a gaitinha do Brasil faz o mundo virar baixo. É feitiço sem despacho. Hoje o Dinho vai dizendo, por aqui também me acho. O Jojo de a guitarra e o Luiz castiga um baixo. O Van Clay na bateria, o Ivan cantor buenacho. E a gaitinha do Brasil faz o mundo virar baixo.